Lixeirinha reciclando seu fundo musical. Ainda aproveitando esse gancho desses arquitetos musicais, no qual eu me incluo e tem todo um apreço, identificação total, né? Eu quero tocar aqui uma música muito bonita da Lauren, que também sempre participou dessas nossas incursões sonoras, esses recortes, dessas abstrações. Porém, o trabalho musical dela aqui é bem diferente, destoa totalmente dessa pilha experimental. Ela, que já fez papel até de Paper Girl nessas nossas parcerias acidentais. Aqui ela parece folk e doce, uma música de sua autoria chamada It's You. Em seguida, a gente pode ouvir a banda Visitantes, em São Paulo, que inclusive já tocaram aqui em Franca umas duas vezes e eu reencontrei eles recentemente em São Paulo. Visitantes. O Cardelli, vocalista da banda, também tá sempre colaborando no meu trabalho musical e a gente tá sempre em parceria também. Então fica aqui a minha homenagem. Eu escolhi a música Porto Velho, que é do disco deles chamado Na Brasa Fugaz da Cana Queimando. Talvez a música mais radiofônica do programa até agora. Sempre inspiradíssimos, assim. E fechamos o bloco com um pullback. O ex-integrante aí da banda Os Helps, que já tocou aqui em Franca também várias vezes. É o Paulinho, né? Grande companheiro aí também de palco e rolês rolávricos. Dessas pirações aí em geral. Aí ele lançou esse disco chamado Bright. Eu vou tocar a música Screaming Into the Sky. É, esse disco é, sei lá, recheado de ruídos lá de outro espaço, não sei. Essas gravações antigas, caseiras que ele fazia ali, bem pessoais e tudo. Violões, guitarras, som ao contrário, invertido, né? E tudo mais. Portanto, a gente abre o bloco com It's You, da Lauren. Depois Porto Velho dos Visitantes. E fechamos com Screaming Into the Sky, do Paul Beck. Ou Paulo Costa, como preferirem. Tell me, it's you. Oh, oh, oh, oh, oh. só o que vai fazer. As nuvens vão protestar. Yeah. Agora eu queria tocar aqui uma banda de Franca, o Cassino Monterrey, que na verdade não é uma banda de Franca, né? É uma banda, mas que tem dois francanos na banda, o Rochinha e o Leandro Tomate. Muita gente, muitos de nós que conhecemos figuraças aí mitológicos que sempre tocaram e aqui no rock and roll de Franca. E também para enfatizar que em Franca tem muita banda, sim. É que, de certa forma, de uma maneira ou de outra, sei lá, meu papel aqui é divulgar essas bandas e abrir espaço para elas. Então, teve esse show lá no Alts, na Rua Augusta de São Paulo, que eles lançaram um EP novo, chamado O Caso, A Noite da Fortuna. Eu acompanhei eles, fui o tecladista lá que substituiu o tecladista original deles, porque o cara não tá no Brasil, ou não tá em São Paulo, enfim. Aí foi uma situação engraçada, porque, né, por mais que eu tenha tirado as músicas, né, todas e ensaiado só com o Rochinha antes do show, eu conheci o baterista e baixista lá em cima do palco. Aí o bicho pegou, porque aquela energia contagiante só existe em cima do palco, né? Que mais? Eles, se não me engano, eles nasceram em Araraquara. Assim, a banda nasceu em Araraquara e depois se mudou para São Paulo. Ou começou lá em São Paulo mesmo, não sei. Eu sei que não deu. Eu ia entrevistar eles, mas não deu tempo de. Eu esqueci de entrevistar eles, porque talvez, né? Talvez por eu fazer parte ali da banda temporariamente. E foi isso. E esse show de lançamento do EP também foi o show de lançamento dessa nova formação. Foi o primeiro show com essa nova formação. E eu queria escolher aqui uma música que a gente fechou o show. A gente, eles, né? Deixa bem claro. Que é a música Você e Meus Brinquedos. E eu já volto.